sinto-me desiludido com algumas coisas que nós reivindicamos e que não temos ouvido também por parte deste governo. Por isso, digo-lhe aqui, e queremos que o senhor possa ser nosso parceiro a sensibilizar, porque nós precisamos da construção do IC6 em nome só da Oliveira do Hospital, em nome da região, mas também em nome do interesse nacional, para capacitar uma região que tem um elevado potencial económico para o país. E digo que enquanto for Presidente da Câmara, este desígnio não deixei cair enquanto representar os cidadãos da Oliveira do Hospital. Esta é uma convicção fortíssima e inabalável. O IC6 será um fator determinante de desenvolvimento, não só para a Oliveira do Hospital, mas que são aí os meus colegas de Ceia, de Gouveia, de Arganil, de Tabo, que sabe que esta parte da Serra da Estrela, em que temos um turismo, quando o turismo todo aumenta, e que somos os que temos piores estradas em relação a um tesouro que temos, que é esta Estrela Serra. Por isso acreditamos, mas deixe-me dizer, Sr. Ministro, o senhor, nós acreditamos neste governo. E acreditamos que este governo fará justiça a este território. E por isso peço-lhe que se torne a partir de hoje, até pelas relações familiares que tem de Ceia e Dolorosa, que se torne hoje um aliado desta nossa luta. Por isso contamos com a sua preciosa ajuda para concretizar esta obra que, na minha opinião, peca por tardia.